4, solo, aos 5-2, taxia direita, Alfa, Juliette, portão 02. Direita, Alfa, Juliette, portão 02, 974. O Mike com Juliette está autorizado, táxi. Desconsiderando, é porta na linha, o Mike com Juliette. Oi, Salvador, boa noite, é o Azul 4062. Aguarde. Tá, agora 2 minutos, só uma vai reportar no jogo. Então. Aguarde. 5344, pra aguardar? Defesa de moderno, decola 3.04, à esquerda, pé da fuga, 312 bar. Controle 120.8, aciona 5103. Tomate Natal, Santos Bruno 0, nível 370. Calder Rosário, Bruno da Esquerda, Fucas de Paz, controle 20, small 8, responder 503, boa 85. Ok, Blue Push, reporta frequência 118, só minha dúvida, boa 85. Para o funcionamento, é fator 2 do small 612, 85. Que Juliette autorizado ingresso, pista no C35, taxiamento tá abato. Reporta a pista ali. E a pista no C35? 35 no SESC, mas que Juliette. Visual tá no 0, azul 4062. Azul 4062, 1150 graus, 17, corrigindo, 1150 graus, 079, autorizado pouso, bicho no lugar. Autorizado pouso na 10, Azul. A 258 está efetuando desvio. Ah, mesmo aqui, conforme eu disse anteriormente, mais ou umas 2 milhas, porque já estamos por ano 2 melhor. Ok. Controle Salvador, o voo no 606, efetuando desvio da esquerda e da formação. Gente, gol no 606, desce para 3 mil pés. 3 mil, 606. 75899, desce para 4 mil pés, QNH 1021. Pronto, dona 6258, tomara Noriega. Gente, esse não é 6258. Solo 56, taxia à direita, Alfa Juliette, portão 08. Taxia Alfa Juliette, portão 08. Rio 1 86, Bocoso. Ótimo retorno, 262, obrigado. Objeto 5899, reduza agora para 2009. Uno 606, segue tráfego na sua posição de 12 horas, 7 milhas, mesmo destino, está com 190 de ground speed. Reduza para aproximação, gol no 606. Gente, vai reduzir o gol no 606, está tendo um tráfego de queda. Boa noite, Xanã 6258. Xanã 6258, boa noite. Pistão no zero, molhada, reporta trem checado, visual com campo. É, tomarei 6258. Tá chovendo aí no aeródromo? Negativo. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 805, na posição 1, para puxa e treinamento. 805, precisado, puxa e pega o Xanã, reporta o táxi. Precisado, Xanã táxi, 805. Usado em LS, S para 2.000 pés, reporte estabilizado. Ok, ciente, boa noite. Gol no 606, completa aproximação, torre 1 no 86, bom pouso. 1 no 86, é bom. Bom, 6258. 5899, desce para 2.000 pés, QNH 1021, segue tráfego 12 horas, 11 milhas, passando duna, com 1 no 60 de grande pitch. Cipre 5344, desce para 3.000 pés, ajuste no 021. Para 3.000 com 1.021, 3.344. 3152, informação Bravo, autorização Maceió. Então 3152, 330 Maceió autorizado, decola pista no zero curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi, controle 120.8, aciona 5105. 330 aprovado para Dó, 158, decola com a curva pela esquerda, Puca, Zumbi, 308, e transponde 105. Confirma nível 330, reporta com o Spec Sinal 3152. 330, para o Spec. Ideal, 355344. 060 por 5 milhas. Bem, 355344, reduza para 1280 nós e desse mantenha 3000 pés. 7 reduzindo para 180. Autonomia de 3 horas e 10, Fortaleza. Gol Oceania 6258, livre para a direita, taxia Alfa, Juliette, portão 1-1, solo 03. Para Alfa, Juliette, portão 1-1, obrigado. Gol no 606, vento 130 graus, 08 nós. Pista molhada, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no 606. Gol no 805, taxia Índia, reporta ponto esperador no 0 pronto, que negar o no 020. Índia, reporta pronto, ponto esperador no 0805, que entrou no 020. Gente, Mike Eco Juliette, desse mantenha 050. Para o trip, fica curva esquerda, fica com a. Gente, trip 5344, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. Para 2 mil, reporte. 7809, 5899, boa noite, pista molhada, informarei livre. Cinco mantém posto de Paraguai. Um no meio, 06, sola 05, direito, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. Jetsco 899, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero, pista molhada. Trip 5344, completa a aproximação, chama a torre 1186. 1186 agora, obrigado, boa noite. Boa noite, pouso. Boa noite, trip 5344, curso localizador. Trip 5344, boa noite, reporte externo, trem checado, pista molhada. Gente, 805, após aeronave na curta final, além mantém, cabeceira no zero. 5899, solo 09, livra direita, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, SL-2, 5344, passando a Altermark, baixando a mão. Entende, trip 5344, continua a aproximação e informarei pistoleiro. Livrou 5899. Cliente, voo 1805, 120 graus, 159, autorizado a decolar pistoleiro. 1905. Depois está aguardando apenas o operador ali do sinal para poder ingressar aqui na posição 1. Sim. Vento 130 graus, 13 nós, autorizado, pouso, pista no zero, pista molhada. Gente, autorizado, trip 5344. 1805, decolada 11, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, muito boa noite, 1805. 230, autorizado, decola pista no zero, que vai... Ju, 230, autorizado. Cola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5111. Controle, muito boa noite, 1805, decola 2000, PUCA e passa. Gol 1805, contato radar, sabe, mantendo 370, sai da PUCA. Ok, 370, PUCA, 1805. Portão no zero, leve 5899. Direto no zero, 5899. O gol 97 no 4, copiou? Ok, 230 para a Caju, que está bem, se mexer. Caju, 111208. A porta pronta, puxa, o gol 97 no 4. E 5344 solo, usando 3, táxi Alfa, Juliette, portão 01. E Alfa, Juliette, até portão 01, 5344. Bom controle. Operada, velocidade, 3891 no livro, é o número 1. Sul 1896, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, chegada Mari, ajuste no 020. Prossiga, Mike Auxiliate. Mike Auxiliate, informe velocidade indicada. Gente, Mike Auxiliate, tem condições de incrementar a velocidade? Mike Auxiliate, gente, desse mantenha 3 mil pés, ajustando 020. Prossiga. É possível voar direto do mar? Gol no 896, mantenha a sua chegada, é o número 3 na próxima tarde. Sete, gol no 896. Então 3891 completa a aproximação, torre 1 no 86. O 205, o gol tá passando 1 no 60. O 1805, chama Recife 1-2685, bom voo. 2685, obrigado, muito boa noite, 1805. Muito baixo, confirma 3891. Afirma, está 3891 passando estado. 3891, vento 130 graus, 14 nós, autorizado pouso, pista no zero, pista molhada, confirma trem baixado travado. Baixado travado. No 896, reduza para 2209. Juliette, voa Duna, de presente. Mike Eco Juliette, tem condições de manter a velocidade até o externo? Mantenha.